estrada da vida dentro do meu caminhão. Torta no chão, recebo uma ligação. Alô, alô, promete que não vai me enganar. Tô ligando pra saber, que horas vai voltar? Não sei, amor, porque a carga atrasou. Talvez eu vá de hoje, talvez não vou. Eu vou adiantar, amor. Eu vou pisar aqui no acelerador. Fala, eu chegando cedo em casa e amor, só me afronta. Tô botando ponta, tô botando ponta. Tô chegando tarde em casa, mulher. Tô chegando cedo em casa, a mulher só me afronta. Tô botando ponta, tô botando ponta. Tô chegando tarde em casa, a mulher disse eu tô na farra. Tô botando galha, tô botando galha. Acelerador, sai. Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta.